1 Mia Zero. Oi, bom dia, Astra 3, 171. 0, Delta 1 Mia Zero. Pode sintonizar em 121.9, por gentileza. E aguarde a autorização de trás, vamos coordenar, ok? Obrigado. Bom dia, TAM 3517, vou para Alagoinhas, descer para a altitude de 2.000 pés, via chegada Bonf 1013, nós teremos a pista liberada aos 30 de minutos, a hora certa 0905. Negativo 2000, via Bonf, autorizaria a proa de Bonf? Visitante no guarda de cópia. Pro 069, gostaria de confirmar só se a operação continua operando, pista 107. 230, a pista será 10, ok? Ah, tá certo. Obrigado. Confirmando a informação, então, obrigado. Pista 171, copia? Positivo, cópia, 315. Guarulhos, nível 340 autorizado, via para o ISC 50, decola da pista 10 com curva à direita, subida da EL, transição de NER, frequência do controle 119.35, transponder 5073. Afirmativo, autorizado conforme 340 para Guarulhos, para o ISC 50, saída da EL, transição de NER, decolando a pista 10 com curva à direita. 11935 ao controle de saída, aciona 5073. Correto, portão 02, chame pronto para pushback e acionamento TAM 3171. Excelente, vamos lá, pronto, 3171. Azul 4069, cópia. Afirma, prossiga. Azul 4069, autorizado Campinas, nível 360, via Upper Whisky 58. Decola da pista 10 com curva à direita, subida gole, transição Gonza. Frequência do controle 119.35, transponda 5074. Copiou Campinas 360, Upper Whisky 58, decolando da pista 10 com curva pela direita, gole Gonza. Controle 119.35 e transponda ao 5074, azul 4069. Correto, portão 01, chame pronto para pushback, acionamento azul 4069. Repórter coro pronto, 4069. 3517, pode voar a posição pelo? Negativo, bom. Ok, bota bom. Papa 91, então tem uma proximidade de tirão no 50, controle Salvador 119, decimal 34. Controle Salvador, velocidade 250 nós, via chegada Mare, desça para 3.013. Ok, 250 nós, via Mare para 3.000, Mike da Golima. Ok, Afirmativo, a pista só vai estar liberada aos 30 de minutos. Até lá, a cabeceira para pouso é 17. Afirmativo, Mike, Tago Lima. Controle de Salvador, bom dia, Master Top nas 840, atinge, mantém 160. Autorizado, reporte táxi, 131971. A gente foi mandar para o táxi, 3171. Confirmar para o Master Top nas 840. Respondo nível 100. Macenteno, Master Top nas 840. Afirmativo, você vai cruzar com tráfego no nível 80. Já ultrapassou o tráfego, desça para 4.000 com 1.013, chegada Mária. Para 4.000, chegada Mária, ajustado 1.013, Master Top 9840. Salvador, bom dia, boa noite, 04, cruzo 205 para o 110. Cruzo 804, chegada a Bonf, desça para 5.013. E 13, descendo para 5.000 na Bonf, boa noite, 04. Controle Salvador, bom dia, Gol 9795. Gol 9795, controle, chegada é bom, se desça para 6000, 1013. 6000, 1013, chegada é bom, Gol 9795. Poderia confirmar se o procedimento TLS está operando completo, Tiago, Gol 9795? Não, capitão, durante meses não vai operar completo não, porque a cabeceira está deslocada no primeiro momento 90 metros, e mais tarde vai estar deslocada 1200, por esse motivo inviabiliza a operação do grade. Obrigadão aí. A obra está o quê? Há um ano já? Eu não sei precisar exatamente quanto tempo não, mas tem muito tempo. Obrigado aí. Então a gente precisa sinal do RNAV para dentro. Ok, 1715 solicitando o RNAV. Grato aí. Ok, o 3571 reduzir para 220 e vamos após pelo voar para o Serra Vitor 366 para aproximação à RNAV. Positivo, repórter Serra Vitor 366, 3597, reduzindo agora. O 3517 eu solicitei 220, porém solicito agora uma velocidade inferior, 180 a mais. Motivo, a vistoria ainda está sendo feita. O projeto estiver a mar, indica de voo fundo, fica da hora. Afirmativo, 3517 já reduzido, descendo para 2500 em Serra Vitor 366. Acionado e pronto para o táxi, o TAN 3171. Tem o total de 133 após 4 horas e 30 de autonomia. Alterna Galeão. TAN 3171, autorizado o táxi à direita via Índia e Alfa. Quando no ponto de espera da Charlie, chame a torre 118.62, pista liberada às 30, ok? Ok, liberado aos 30, pode esperar chamar na 1862, tem um bom dia, eu tenho 3171. Velocidade para 220 nós. Já está, senhor, 220 nós. Ok. 4069, atente a aeronave da TAM iniciando o táxi da sua retaguarda, autorizado, pushback, acionamento, chame táxi. Autorizado. E monitorando o azul 4069. Paciente. Mike Tango Lima, desça para altitude de 2000, vetor. Esquerda, proa 40, está limitado pelo localizador. Approach control, good morning, go 1607, information Juliet. Mike Tango Lima, recebeu a instrução do controle? Senhor, proa 40, limitado pelo localizador. Mike Tango Lima para 2000 pés. 1607 control. Information Juliet, passing flight level 150 to St. Louis, maintain 130. Roger, both arrival clear to 7000. Okay, descend 7000, confirm both arrival. Yes, sir. We'll go 1607. 3597, passando Serra Vitor 366 agora. Positivo, cheque trem, chame a torre, 118 decimal, meia dúzia. 18, meia dúzia, 3597, está com o trem em cima ainda. Torre, bom dia, TAN 3597, agora 4 milhas para o Serra Vitor 372. 5-7, reporte 372, cabeceira deslocada apenas 90 metros, reporte baixado checado. Reportará baixado checado, 372, 3-5-7. Foi Salvador, muito bom dia, tá 3171, ponto espera da 1-0, está pronto. 3171, olhar e decolar, pistão 0 autorizado, vento calmo, 1003 do altinho. Relativo livre e alinhar decolar, tá 3171. Salvador, um bom dia, Gol 642. Gol 642, Recife 390, já autorizado, cópia. É só, cópia, Gol 642. Gol 642, autorizado, Recife, nível 390, via Upper Whisky 58. Decola da pista 190, com curva à esquerda, subida Tuca, transição Aracaju. Frequência do controle 119.35, transponder 5103. Autorizado 390, Recife, Upper Whisky 58, decolando cabeceira 190, curva à esquerda. Na saída Pucaracaju, 39.35, controle 5103, transponde com 1642. Afirmo 5103, no transponde, chame pronto no portão 09, gol no 642. Chamaremos 09.642. Calma, pouso autorizado, tá 35 no 7. E repouso 9035 no 7. Localizador desça para 3 mil pés, altímetro 90 na 3. 7 para 3 mil, ajustando 1013, curvando à direita 050, limite ao localizador, Master Fábio nas 8 na 3. Localizador Mike Tango Lima. Tango Lima, complete final ILS X-Ray Sunglide. Deixa eu me agora a Torre Salvador no 8.6 dúzia. 8.6 dúzia, grato pela atenção. Controle Salvador, bom dia, tá 3171. Tá 3171, contato radar na decolagem. Suba para o nível 340, saída da EL, transição de NER. 340 da EL de NER. Checado. Reportará, baixar travado, Mike Tango Lima. Estamos a 4 milhas do STEM. Reduza para 250 mais, desça para o nível 090, a chegada bom, correção, chegada Mari. Reduzindo para 250 mais, descendo para o 90, na chegada Mari, 9910. Master Top 9840, desça para 2000 pés, informe curso do localizador. Para 2000, reportará o curso do localizador, Master Top 9840. Volo 804, desça para 3000 pés, altímetro 9093. 3000 pés, 1013, volo 804. No 5, está agora sua operação para sequenciamento, agora número 4 para aproximação. Curva direita, proa 235, limite será o QD Mike 101 na NDB Simbra. Direita 235, QD Mike 101 de Simbra, gol 1795. Gente, continua a aproximação, agora de pista livre, Mike tá olhando. 357, solo 33, liberando, 7219. 219, 357. Mike Tango Lima, menos 1 subindo aos 90, só a parte completada da cabeceira, vento é calmo, 1013, cheque o trem, pouso autorizado. Baixar travado, livre pouso, Mike Tango Lima. Torre Salvador, gol no 642. Gol no 847. Solo 357, livrou na escuta. 35 no 7, autorizado táxi via Alfa, reporte para ingresso no Tiago. Ou correção, reporte para ingresso na Juliette. Via Alfa, reportará para ingresso na Juliette, da 35 no 7. Esquerda pro 1970, informe estabilizado. Esquerda 1970, informar estabilizado, gol 904. Certo 9840, curva à direita pro 085, informe estabilizado. Direita 085, reportará estabilizado, Master Top 9840. O Dan 3597 está perto da Juliette. Dan 3597, ingresso Juliette, portão 04. Juliette para o 04, Dan 3597. 7 no 5, 5, curva à esquerda, proa 215, o limite permanece. Esquerda 215, 715. Torre Salvador, azul 4069, ponto de espera na Charlie, pronto. 1003 nautinhos, aliás, e manter a preparação da decolagem. Além de olhar e manter, está aguardando para a decolagem. Gente, livre alinhar e manter, azul 4069. Certo, autorizado ILS, sem o glide, informe estabilizado. Estando para 2 mil pés, autorizado ILS X-Ray sem o glide, Gonoi 04, está estabilizado no localizador. Gente, complete na ILS X-Ray, reduzido para velocidade de aproximação, chame agora a Torre Salvador no 8.600. 186, Gonoi 04, bom dia. Total 9990, vetoração para sequenciamento de tráfego, curva esquerda para 3620, limite será o curso do localizador. Doce mantém nível 050. Esquerda 3-0, liberado até os 50, formarei quando estabilizado, 9-9-0. Boa, 607, descend to level 050, vector 4, spacing, turn right, heading 230. Heading 230, descend to maintain 050, boa, 607. Boa, 715, e qual a velocidade de cada? 200 nós, boa, 715. Condições de redução para 1970? Afino, Golão 7 no 5. 7. Golão 7 no 5, autorizado, Serra Vita 368 para o procedimento RNAVE. Informe estabilizado, 7 no 5. Autorizado, Serra Vita 368, mantendo 4000, Golão 7 no 5. Autorizado, descer, senhor? 040 no perfil do procedimento, após 25003 em Serra Vita 366, altímetro 093. 7953 GPS. Total 9910, reduza para 2209. 2209, 9910. Número 5 na aproximação. Sim, esse como número 5, 9910. Da 3171, chame agora centro Recife, em 1288 até 3325. 7, Recife 1288 até 3325, 3171. Controle Salvador, bom dia, tá 3153. Tá 3153, contato radar, autorizado chegada BOMF, desça para o nível 080. Chegada BOMF, desça para o 080, tá 3153. Total 9910, irá ultrapassar o curso do localizador, novo limite, que é DMIC 120, MDB Simbra. 120, MDB de Simbra, 9910. Golo 607 do Heavy Condition to reduce your speed until 170 knots. Okay, go 107, reduce speed 170 knots, confirm. Good. Controle Salvador, azul 4069. Veteração para sequenciamento de tráfego, curva direita para o 2620. Desce, mantém o nível 070. Separação radar, direita 260, desce 070, gol 297. O limite será a radial 1010 do VR Salvador. Radial 110, gol 297, direito. Controle Salvador, azul 4069, bom dia. Rua 607. Intercept localizer course, turn left, head 160, descent 3000 feet, 1011. Intercept localizer, runway 10, head 160, descent 3000 feet, 1011, go 1607. Golo 7, não sei, complete final, nave, chame turno 8.62. No 8.62, eu confio que é negar 1011, senhor? 013. Gente, não seja assim. Total 9990 para o curso do localizador, curva à direita, proa 120. Proa 120. atingiu 5990. Controle Salvador, Azul 4069, bom dia. Azul 4069, contato radar na decolagem, suba para a linha 3620, mantendo perfil da saída Gol e transição Gonza. Perfil da Gol e Gonza, sobe 360, Azul 4069. Controle Salvador, TAM 3179, bom dia, transfere, cruzando 193 para o 110. O 1607, descend to 2000 feet, Kennedy 1013, clear the LS, final approach, low glide. 1607. Cleared, descend to maintain 2000, ILS, without glide path, go 1607. 3179, contato radar, autorizado, chegada Bonf, desça para o nível 090. Chegada Bonf para o 90, o TAM 3179, se for possível, RNAV da 10. Gente, aguarde a autorização quando mais próximo. Mais coisa. Então, 9910, desce para 2000 pés, altímetro 9013. Autorizado, curso do localizador, informe estabilizado. Para 2013, está autorizado, Iria, no 9913. Trip 55 no 4, cópia. Siga. Trip 55 no 4, autorizado Aracaju, nível 170, via Golf 677. Decolou da pista 10 com curva à esquerda, subida Puca, transição Aracaju. Frequência do controle 119.35, transponder 5515. Correção, transponder 5115. 170 Aracaju, Golf 677 da 10, curva à esquerda, Puca Aracaju, 1935 controle, 5195 transponder para o trip 55 no 4. Correto, remota 14, chame pronto, trip 55 no 4. 1 no 4. Salvador, o Gol 1642 na 29, autorização pushback acionamento. Autorizado, reporte táxi, Gol no 642. Reportaremos no 642. 97. Sete curva à esquerda na curva 1970, limitado pelo curso localizador, forma estabilizada. Esquerda 1970, vai reportar Gol 1897. 5 miles to auto marker, report the landing gear is down and check it. Noite 04, Solas 42, na medida possível, agiliza, libera a pista direita 121.9. Pela direita 219, porta o localizador sem fala de confiança. Deixa no turno 8.62, até tomar 9.90. Chamado 18.62, é 9.90. No 7, no 5, chega trem de pouso, vento variável com 3 nós, menos os primeiros 90, altímetro 1013, tem um pouso autorizado. Trem de pouso no 0, igual no 7, no 5, 1013.